Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca. Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua, me chamando pra fuder, querendo aventura. Novinha, agache, mama, se ninguém te segura. Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa. Vai! Ela mamou na rua. Novinha, agache, mama, se ninguém te segura. Novinha, agache, Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca. Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua, me chamando pra fuder, querendo aventura. Novinha, agache, mama, se ninguém te segura. Ela mamou na rua. Novinha, agache, mama, se ninguém te segura. Novinha, agache, mama, se ninguém te segura. Ninguém te segura.